CETED Cursos apresenta Rádio Web número 1. Olá, caros alunos do CEPED Cursos. É um grande prazer termos vocês aqui em nossa sala de aula virtual do curso de Métodos Pedagógicos com o Computador. Eu sou o professor Lucas e estarei com você, repassando e refletindo algumas questões e conteúdos ligados a este curso. O objetivo deste curso é demonstrar como o computador tem provocado uma revolução na educação pela sua habilidade de ensinar. E que as possibilidades de implantação de novas técnicas de ensino são praticamente limitadas. Além disso, propõe demonstrar as visões céticas e constricionistas da informática na educação, e como um computador pode realmente provocar uma mudança no paradigma pedagógico, por meio de softwares educacionais e ensino à distância. Estamos praticamente vivendo na sociedade do conhecimento, onde os processos de aquisição do conhecimento assumem um papel de destaque, exigindo um profissional crítico, criativo, reflexivo e com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como indivíduo. Cabe à educação formar esse profissional. Uma das tentativas de se repensar a educação tem sido feita por intermédio da introdução do computador na escola, o que não significa, necessariamente, o repensar da educação. O computador usado como meio de passar a informação ao aluno mantém a abordagem pedagógica utilizada atualmente. Por outro lado, o computador apresenta recursos importantes para auxiliar o processo de mudança na escola. A criação de ambientes de aprendizagem que enfatizam a construção do conhecimento e não a instrução. A evolução tecnológica é cada vez maior, acontece de maneira mais rápida e cada vez mais se torna uma necessidade à sociedade, junto com seu crescimento. Vem também o crescimento das mudanças e na educação não é diferente. O processo de ensino-aprendizagem tem mudado sua tradicional forma de ser empregado, onde a inserção do computador nas escolas tornou-se um dos fatores responsáveis por tal mudança. Aliada a este fator, vem a crescente exigência dos alunos por técnicas inovadoras que tornem o ensino mais dinâmico e motivador. A informática na educação significa a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Podem-se considerar duas formas de abordar a informática na educação. A primeira utiliza o computador simplesmente como meio de transmissão de conhecimentos, mantendo a mesma prática pedagógica adotada em uma aula presencial. A segunda abordagem utiliza o computador para a criação de ambientes de ensino-aprendizagem que enfatizam a construção do conhecimento através da iniciativa do educando. O processo de ensino é considerado por muitos, atualmente, como uma verdadeira tecnologia educacional, onde se procura aplicar descobertas das diversas ciências ao processo de ensino. Nos ambientes de aprendizagem, ao mesmo tempo em que se busca a ruptura do professor visto como ponto central do processo de ensino, enfatiza-se a ação corresponsável do aluno com sua aprendizagem. Quando o aluno interage com o computador passando informação para a máquina, se estabelece um ciclo: descrição, execução, reflexão, depuração. Descrição, que é o propulsor do processo de construção do conhecimento. Este ciclo também acontece quando o aluno usa o computador para criar um texto usando um processador de texto. Quando utiliza o computador para desenvolver uma multimídia por meio de um software de autoria. Ou mesmo uma planilha ou criar um banco de dados. Ou seja, esse ciclo acontece sempre que o aluno interage com o computador usando o software, onde é o aluno que transmite informação para a máquina e não a máquina para o aluno. Dentre as novas tecnologias aplicadas no desenvolvimento de ambientes de ensino-aprendizagem, destaca-se o uso da realidade virtual, vista como uma nova forma de comunicação que não substitui as tecnologias existentes, mas complementa-as. Segundo Pereira, a implantação do computador na educação teve 3 gerações, sendo que uma quarta começa a surgir com a realidade virtual. São elas: primeira geração, teoria comportamentalista, com aplicações tradicionais; segunda geração, preocupa-se com a forma de apresentar o conteúdo aos educandos; terceira geração, preocupa-se com a interação entre o educando e o conteúdo transmitido; quarta geração, o conhecimento é construído pelos próprios educandos, sendo que o mesmo interagem com os recursos de aprendizagem. A utilização da realidade virtual nas atividades de ensino-aprendizagem é um processo relativamente recente, onde o educando vê a possibilidade de explorar os ambientes, através da manipulação do próprio conteúdo de aprendizagem. Na educação, a utilização da realidade virtual possibilita a realização de experiências com conhecimento de forma interativa, permitindo a exploração de ambientes, processos ou objetos, não através de livros, fotos, filmes ou aulas, mas através da manipulação, interação e análise virtual do próprio alvo do estudo. Há diversas razões para se usar a realidade virtual na educação, como, por exemplo, possibilitar maior motivação dos estudantes apresentando novas formas de visualização dos conteúdos de aprendizagem. O poder de ilustração da realidade virtual para alguns processos e objetos é muito maior do que outras mídias. Promover uma análise da realidade visualizada sob diferentes ângulos. Permitir a visualização e exploração de lugares inexistentes ou de difícil acesso. Permitir que o aprendiz desenvolva um trabalho no seu próprio ritmo. Extrapolar o limite de aprendizagem, normalmente restrito ao período regular de aula, possibilitando a realização de atividades educacionais em outros horários através da internet. Oferecer muitas possibilidades para estudantes portadores de deficiências que não conseguiriam realizar determinadas atividades da forma convencional. Promover a aprendizagem cooperativa, no momento em que os ambientes virtuais podem ser concebidos de forma a estimular a aprendizagem compartilhada. Permitir aos professores um acesso mais rápido às dúvidas e questionamentos dos estudantes, podendo trazer um retorno aos mesmos mais prontamente. Permitir que haja interação e, desta forma, estimular a participação ativa do estudante. Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação. Resumindo, as pessoas competentes em informação são aquelas que aprenderam a aprender. As instituições escolares têm o papel essencial de orientar os indivíduos nesse processo de aprendizagem, pois na escola circulam informações constantemente. A partir desse processo de aprendizagem, o sujeito absorve informações e é estimulado a criar e recriar conceitos utilizando as novas informações, suas experiências e conceitos elaborados anteriormente. A interação constante entre sujeito e informação acarretará a formulação de novos conhecimentos, que por sua vez possibilitarão a criação de novas informações. Software educacional. O principal problema em relação à questão do software é que ninguém parece ser capaz de defini-lo com precisão e clareza. Quais são os critérios para que um determinado software seja considerado educacional? O que é um objetivo educacional ou pedagogicamente defensável? Parece quase certo que o computador será utilizado amplamente na educação. mas não está claro se isto conduzirá a um sistema educacional pior ou melhor do que temos hoje. Atualmente, circulam nas escolas milhares de programas definidos didáticos, mas a ausência de filtros que possam assegurar um maior controle da qualidade do software didático. E, ao mesmo tempo, orientar pais e professores na escola responsável do software a ser utilizado com objetivo didático-pedagógico favorece a proliferação no mercado de produtos cujo potencial educativo gera uma grande interrogação. Os diversos tipos de software usados na educação podem ser classificados em algumas categorias, de acordo com seus objetivos pedagógicos: exercitação, tutoriais, simulações, aplicativos, jogos, linguagens e programas de autoração. Exercitação é um tipo de programa que tem como objetivo treinar certas habilidades, como dominar o vocabulário de uma língua estrangeira, decorar terminologia de medicamentos, treinar a resolução de problemas matemáticos, etc. Muitos desses programas acabam reproduzindo o lado mais pobre do ensino programado, mas quando bem elaborados e usados adequadamente, podem ser um excelente auxílio de treinamento. Tutorial caracteriza-se por transmitir informações de modo pedagogicamente organizado, como se fosse um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico. Simulação é o ponto forte do uso de computador na escola, pois possibilitam a vivência de situações difíceis ou até perigosas de serem reproduzidas em aula, permitindo desde a realização de experiências químicas ou de balística, de secação de cadáveres, até a criação de planetas e viagens na história. Aplicativo, o programa voltado para aplicações específicas, como processadores de texto, planilhas eletrônicas e gerenciadores de bancos de dados, embora não tenham sido propriamente desenvolvidos para o uso educacional, permitem interessantes usos em matérias tão diferentes quanto português, geografia ou biologia. Jogo, geralmente desenvolvido com a única finalidade de lazer, pode permitir interessante uso educacional, principalmente se integrados a outras atividades. Dois exemplos de jogos que permitem a criação de interessantes contextos de aprendizagem são a série Ueri Uis Carmen San Diego, para Geografia e História, e SimSight, Urbanismo e Meio Ambiente. Ambos possuem capacidade de utilização ao longo de várias aulas, rico material de apoio, possibilidade de integração com outras mídias, vídeos, desenhos, redações, e permitem atividades multidisciplinares envolvendo professores de diversas áreas. Linguagem, utilizada para o desenvolvimento de programas. A linguagem de computador, como o Basic ou Pascal, também podem ser interessantes como estímulo à atividade de organização das ideias, possibilitando um rico ambiente cognitivo. Com essa finalidade, destaca-se, porém, a linguagem Logo, que tem sido muito utilizado nas escolas e surge agora com uma interface com a robótica, o Lego, voltado para o comando programado de pequenos aparelhos e máquinas construídas pelos alunos. Autoração, extensão avançada das linguagens de programação, ou softwares de autoração, permitem que pessoas, professores ou alunos criem seus próprios programas, sem que tenham que possuir conhecimentos avançados de programação. A maioria destes sistemas facilita o desenvolvimento de apresentações multimídia, envolvendo textos, gráficos, sons e animações, tais como o Toolbook ou Visual Basic. Este é um híbrido de linguagem de programação e sistema de autoria. Há muitos softwares educacionais, dentre eles, o Baú dos Brinquedos, compilação de jogos educativos destinado a crianças a partir dos 3 anos, permitindo que aprendam facilmente enquanto se divertem, Modelos, Matemática e Computadores. Este manual faz parte da linha editorial da responsabilidade da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação e constitui um bom auxiliar de aprendizagem de modelação matemática. Permite o desenvolvimento de atividades experimentais de matemática ao nível do ensino secundário, abordando intuitivamente ideias, conceitos e processos matemáticos, e ir construindo a teoria progressivamente e sem dificuldade. Assim, aprende-se matemática a partir de simulações reais ou da exploração de modelos para resolver problemas. Seno e cosseno. Projeto Matemática em Ação. Utiliza vídeos animados por computador para mostrar aos alunos que aprender matemática pode ser divertido e intelectualmente compensador. Os vídeos exploram conceitos matemáticos de uma forma que não podem ser reproduzida no quadro ou num livro de texto. Proporcionam recursos audiovisuais para serem utilizados pelo professor na sala de aula, em conjunto com os manuais. Cada vídeo, acompanhado por um caderno de trabalho destinado a ajudar os professores a entregarem o vídeo com as atividades tradicionais da sala de aula. O Encanto Matemático das Bolas de Sabão. Visualização matemática de superfícies mínimas no vídeo, completamente criado por computador e com animação em 3D. Autoria de K. Poutier. Este vídeo mostra o fascinante mundo das películas e bolas de sabão numa divertida história dirigida para um público geral e realizada com base em resultados recentes da investigação matemática sobre esse tipo de superfícies. Superfícies. Imagine, tem um uso facial e abordagem integrada, deixando professores e alunos se concentrarem no conteúdo e objetivo pedagógico. Não existe nenhum conhecimento prévio de programação ou experiência em programação. Possibilita a criação de animações. Produz material para web. Permite criação de ambientes multimídia. Possui entrada e saída de voz. Desenvolve ambientes com modelagem. Constrói utilizando o método arrastar e soltar objetos. Comunica ideias. Constrói apresentações. Permite desenvolver projetos colaborativos. Constrói programas, trabalha com controle e manipulação de dados, compõe músicas, cria oportunidade de interatividade real e possui linguagem, logo orientando a objetos. Telemática. Outro aspecto do uso da informática na educação é a chamada telemática. Neologismo, resultante do cruzamento da informática com as telecomunicações. Hoje, qualquer ponto do planeta está literalmente ligado à rede mundial de informações. Através da internet, numa operação que não requer prática, em poucos segundos e com baixíssimo custo. Uma das siglas mais utilizadas no novo jargão é BBS, que poderíamos traduzir como Sistema de Quadro de Mensagens, ou seja, um sistema para troca de mensagens entre indivíduos, grupos e de acesso a publicações eletrônicas e bases de dados remotas. Para acessar um BBS, não são necessários computadores de última geração. Ensino à distância. Segundo a definição clássica, o ensino à distância é um modelo de educação no qual professor e alunos não se encontram fisicamente no mesmo local, ou seja, estão geograficamente em lugares diferentes, sendo que a transmissão dos conteúdos educativos é efetuada através da utilização de meios técnicos de comunicação. Como características fundamentais destacam-se: estudo independente ou em grupos, população estudantil relativamente dispersa, devido a diversos fatores de ordem profissional, localização, etc. Como os alunos são de meios muito diversos e diferentes, geralmente opta-se por adotar estruturas curriculares flexíveis, via módulos e créditos. O aluno é obrigado a estudar por sua iniciativa, desenvolvendo habilidades de independências e de trabalho. Largo número de estudantes por curso. Investimentos iniciais elevados, mas que combinados com uma boa população estudantil, serão minimizados. não é necessário lecionar o curso em tempo real. Combinação de vários meios, desde material impresso, passando pela videoconferência até a internet. O professor perde mais tempo na preparação e concepção das aulas. Neste sistema de ensino, o professor tem que ser mais cuidadoso na forma de apresentar o curso. O acesso à internet tem diversas vantagens e potencialidades que tanto professores como alunos podem obter. E-mail. Ao contrário do correio postal, este correio é enviado e entregue pela internet através da rede a um endereço de computador. Lista de discussão. Podem ser consultadas várias listas de discussão. Dois importantes fornecedores deste serviço público são a Usinet e a ListServ. Os alunos mais distantes, por vezes, trabalham isolados sem assistência e suporte de colegas seus. Criar uma lista de discussão relacionada com a matéria lecionada encoraja a interação. A lista servirá também para o professor responder às perguntas, marcar testes e referir-se a outros assuntos relacionados com o curso.